Baixamos a música outra vez porque temos outro convidado moi importante, moi interesante, posto que bueno, vamos a falar con Víctor Hugo Vasconcelos, un grande coñecedor do noso idioma, ademais brasileiro, pero que ten moitísimo que ver con traballos interesantísimos que acaba de publicar, por exemplo, no, unha cousa moi interesante no Galicia Confidencial. Vamos alá. Primeiro, saudámolo moi cordialmente. Moi boas tardes, Víctor Hugo. Benvido, moitísimas gracias por atendernos. Olá, boas tardes. Tamén moitas grazas pola invitación e estar de volta aquí para falar con vostedes e con toda a audiencia e encantado sempre. Bueno, eu falaba de que acaba de publicar na Galicia Confidencial un traballiño coincidindo coas letras galegas que ten moito que ver con eso, que esa proposta ou polo menos esa reflexión que da lingua a prosperidade. Por que Galicia debe aliarse primeiro con Brasil e non con Portugal? Sí, sí. É un texto provocativo, na minha opinión, e já estava pensando sobre isso e creio que o Dia das Letras Galegas seria perfeito para lançar esta provocação, essa reflexão na Galiza e também para poder contribuir de alguma maneira com argumentos, com uma posição, uma visão diferente, porque sei que a Galiza tem uma relação muito forte com Portugal, claro, histórica e tudo isso, e fronteira, e cultura e tudo isso, mas que o Brasil também tem muito para oferecer e muito para contribuir para que Galiza continue medrando e que também para reforçar a língua própria, não? Sí, sí, vale, comenzo, eu dei unha lectura así rápida, pero a túa reflexión ten moito que ver con asuntos importantes, posto que aportas documentación, non somente porque, a proximidade que ten Galicia con Portugal non ten nada que ver coa proposta que tú faz con respecto a lingüística, a lingua, por exemplo, a historia, e as oportunidades económicas moi importantes que ten Galicia ou que podía ter Galicia pues achegándose ao mercado brasileiro, non? Sí, o Brasil é un continente, non? Então, e facendo unha investigación desse status que está no texto, nesse artigo, pude perceber que a Galicia conhece moi ben Brasil. Porque claro, tanto música, YouTube, influencers e tudo isso, a música, o cinema, as películas e tudo, mas o Brasil não conhece Galicia. Então, se Brasil passa a conhecer Galicia, há uma projeção fenomenal, estupenda, né, para a própria Galicia, não somente em produtos digitais, mas digitais primeiramente, porque é mais doado para enviar e tudo, né? E mesmo que sejam outros tipos de mercados, também hoje, em 2025, é muito mais doado do que décadas passadas, que era muito mais difícil esse transporte e tudo. Então, sim, neste texto, pensei em falar sobre a questão linguística, histórica, econômicas, acadêmicas e também esta questão cultural, porque Brasil é o que está à frente da língua portuguesa pelo mundo, a minha língua galaica. Falo no texto que somos a terceira geração de galegos, né? Porque Galicia é a origem de todo, Portugal, que é a nossa ex-metrópole, e nós somos a terceira geração falando um galego diferente na América, né? Como dizia o meu professor Figueiredo, que dizia a mesma língua, mesmo sentimento, uma evolução do galego-português, não é? Sí, seguramente. E que temos também uma relativa independência, porque temos gramáticos brasileiros, uma gramática somente nossa, então entendemos muito bem a questão da variação. Então, para nós, independe se os galegos estão a falar conosco em forma reintegrada ou com a forma rádio, ou não importa, porque sabemos que se trata de uma variação de nossa própria língua e claro, isso nos aproxima. Então, não há prejuízos para nada, para negócios, para intercambios e nada do tipo. E falando de negocios, Brasil ten unha posibilidade de venderlle a 22 millóns de brasileiros, algo que bueno, pois si os adegueiros galegos e outras industrias foron capaces de chegar ali para foron capaces ou bueno, se interesaran por invertir para poder dar a coñecer os seus produtos, seguro que bueno, que non terían producción suficiente para abastecer a tanto personal brasileiro, ¿no, No, seguro, e tamén pela qualidade dos produtos galegos. Brasil, por non conhecer a Galiza, claro. A maior parte, por exemplo, dos turistas que vêm para a Europa, passam a quedar em Portugal, e conhecendo Galiza, poderiam também quedar em Galiza, porque a proximidade da língua é uma imitação, não? Então, isso também é muito importante, essa questão. A qualidade dos produtos e tudo, então esse intercâmbio pode ser ampliado, favorecendo os dois lados, né? Os dois lados também, porque o trâmite acadêmico também interessa, porque muitos brasileiros não sabem, só vem Portugal como um destino europeu para seguir com os estudos, por uma questão linguística, e sendo que Galícia está ao lado, ou melhor, ao norte, é muito próximo. E também seria uma possibilidade muito interessante para todos nós, e brasileiros, como falo, e para os galegos principalmente, porque é um mercado consumidor enorme, de todos os tipos, né? Então, não sei como não pensaram nisso ainda. Invertir em publicidade para que isso se pode marchar. E outra coisa que também te reflexionas nela, muito importante, que é precisamente digamos, o intercâmbio cultural e a relação non sei, educativa, quero dicir, as universidades e os institutos que deberían coñecer máis a relación que pode haber e a forma de traballar e a forma de coñecerse mellor, pois os institutos e os estudiadores e as persoas que estudian os nosos idiomas, non? As universidades deberían ter unha visión máis aberta e máis próxima ás universidades brasileiras, non é? Sim, a universidade espelha-se muito ao reflexo da política. Então, claro. A política não fala desses intercâmbios, dessas possibilidades, o povo também não sabe e não há um incentivo nem fiscal, nem cultural, nem acadêmico. Então, isso é muito complicado. Em Brasil, há universidades que estudam galego, mas são muito poucas. E em São Paulo havia, e eu sou de São Paulo, e a maior universidade de São Paulo, e também do Brasil, que é a Universidade de São Paulo, a USP, muito famosa, sempre com prêmios como o melhor da América Latina e tudo, era uma universidade que havia aulas de galego, cultura galega e tudo, e eu não sabia. Isso, e a minha área de formação, porque sou formado na linguística, então é um circuito muito fechado e poucas pessoas que se interam do que está passando. Há uma ideologia muito complicada também no Brasil, por conta de Portugal também, que Galiza siga como uma nação desconhecida. E isso é muito complicado, porque Galiza necessita crescer, necessita medrar, necessita mostrar-se para o mundo, para que o galego continue firme, continue forte, né? Estava em Santiago agora há pouco, pela manifestação das letras galegas, quase 5 mil pessoas ali em frente à catedral, e muito bonito, muito, mas tem que ser o ano todo isso, não apenas um dia do ano que lembramos que devemos lutar pelo galego e falar pelo galego e ampliar essas fronteiras. Acordos comerciais e culturais é de suma importância. Tudo é política, né, neste mundo. Então é impossível buscar um crescimento, medrar essas ideias, sim ampliar também a amplitude ou as fronteiras políticas. É assim que penso. Claro, tiña que haber unha proposta política ou polo menos un pensamento político que achegara máis estas dúas nacionalidades, por así decirlo, pero aparte de eso, quero decir que había que invertir tamén en publicidad, é decir, o feito de que se coñezan as dúas nacións, tanto Galicia como Brasil, e require que haxa unha grande inversión publicitaria para que Galicia coñeza Brasil e Brasil coñeza Galicia, non? Sí, efectivamente, ¿no? Os galegos conhecen ben o Brasil, né? Isso é verdade. Talvez não todos, pero há um conhecimento. E publicidade é todo, né? Televisão, canais de YouTube, jornal, né? Periódicos também, por que não? Isso deveria passar para chamar essas pessoas, para que os brasileiros, quando pensarem em Europa, pensarem também em Galícia, né? Em Galícia também, porque seria uma preciosidade, seria maravilhoso. E também outra coisa que já falei a outra vez que estive aqui, que cheguem aqui não falando castelhano, porque também é outra coisa também, chegam aqui falando castelhano, e aqui podemos falar na nossa língua, e isso seria muito importante para todos nós, não? É que ti mesmo dices no teu traballo a mesma lingua e o mesmo sentimento, non? É dicir, hai que ter sentimento, hai que ter coñecemento e aprecio por un mesmo, non? Porque si nos entendemos, aunque teñamos variedade de lingüística, o que sigue é importante que esa comunicación é fluida. Sim, por suposto. E confesso que também quedei muito surpreso quando descobri todos esses status sobre o quanto a Galícia consome produtos do Brasil. Isso para mim foi fantástico, porque sabia que, claro, alguns núcleos acadêmicos principalmente, isso já passava, pero tanto em música, até novelas, telenovelas também fizeram muito mais sucesso as telenovelas brasileiras, por exemplo, do que as novelas portuguesas aqui na Galícia e tudo. Então, assim, creio que já está na hora da Galícia acenar, enviar uma mensagem para o Brasil, invitando a todos para estarem aqui. Claro, creio que eu, como brasileiro, intento fazer a minha parte, sempre estou publicando textos no Brasil e falando sobre a Galícia e incentivando as pessoas a conhecerem um pouco mais. Podem fazer mais palestras nas escolas brasileiras esse ano. Conseguimos fazer um intercâmbio linguístico, aquele que comentei no outro programa, para que os alunos galegos falassem com os alunos brasileiros, o alunado e todo. Então, pero uma pessoa só é nada. Precisamos que muitas pessoas também lutem e possam contribuir com isso e chamar e buscar e invitar mais brasileiros para conhecer aqui a situação. E, claro, o mais importante também é pensando nas questões econômicas também, com empresas para investindo no Brasil e também recebendo investimentos, porque vamos lembrar que o Brasil hoje é uma peça importante nos BRICS, né? O presidente do Banco dos BRICS é uma brasileira, é ex-presidente brasileira, Dilma Rousseff. Então, temos ali um bloco econômico também que está se formando. O Brasil atualmente é a nona economia do mundo mais forte, é um mercado consumidor enorme. Então, temos que aproveitar isso, e o Brasil também pode abrir portas para a Galícia com outros países de língua portuguesa também. Unha relación estreita, fantástica. Por certo, falando na literatura, na cultura, moitísimas persoas brasileiras tiñan moita referencia, moita plasmación aquí, moito cumprimento precisamente en Galicia, pois que sei eu, moitísima, al inspector. Por certo, na Universidade de Barcelona fixose un traballo especial con respecto a propia inspector, que quero decir que a Virginia Woolf ou a Machado de Assis, eses tres foron traballados, fixéronse varias tesis doctorais sobre eles. Ou seja, que quere decirse que no departamento de portugués e de galego-portugués da Universidade de Barcelona. Ou seja, que algo se está a facer, pero moi pouquiño, porque é importante que interveña a política. Se non hai política, nosotros, como te dís, somos unhas formiguiñas que estamos traballando, pero compre moitísima xente máis, non? Sí, isso é verdade, né? O Jorge Amado, que pelo menos aqui na Galícia, é muito famoso e muitas pessoas apreciam o seu trabalho. Paulo Coelho, que é o mundo inteiro, o mais traduzido em língua portuguesa. Então, isso só na literatura, mas música também, a música MPB, a música popular brasileira, é famosa no mundo inteiro. Agora ganhamos o Oscar, né, no cinema, com Ainda Estou Aqui, melhor filme estrangeiro para o Brasil, primeiro do Brasil, e isso já é algo muito positivo para nós. Então, creio que é uma aliança positiva. A Galícia tem uma cultura muito grande, pessoas generosas, pessoas inteligentes. Então temos que lutar pelo país, é isso que, que observo e miro aqui todos os dias e penso, este país é riquíssimo, a Galícia é riquíssima, então temos, em todos os sentidos, claro, temos que lutar para que cada dia mais seja um país que continue sendo rico e ainda mais rico, sem perder a sua cultura, que a marca maior é a sua língua, não? Então, aqui seria uma saída, uma oportunidade para dois lados. Um lado econômico, que é muito importante, né? E também a questão linguística e identitária, né? O sentimento, né? Que nos une e tudo. Então, foi um texto, foi uma proposta que, inicialmente, um pouco provocativa, mas busquei mostrar muitos status concretos, né, do que das oportunidades que penso eu, que opino, sim, sim, aqui, para para que Galícia continue forte cada vez mais e tenha o seu valor cada vez mais reconhecido, né? Sí, sí, amplitude para que podamos ser máis coñecidos e máis aproveitados nosotros mesmos, non? Que o noso idioma é un vehículo de comunicación extraordinario e cómpretelo en valor. Hai que presumir desa fórmula extraordinaria que é a comunicación 100%. Por certo, o que nos queremos é que a nosa lingua viva, esas letras galegas, tamén se coñezan tamén ali. E seguro que, eso, aportando tantos documentos como os que ti dices, como os que fan outras persoas, seguro que chegaremos a bon término. Eu acordome, precisamente, estando en Galicia, das intervencións, mencionaches músicos, Gal Costa estivo en Galicia, Gilberto Gil, Caetano Veloso tamén, moitos grandes actores, artistas brasileiros, tiveron grandes intervencións en Galicia. Sim, e seguro também que aos brasileiros eles vão gostar a toda a cultura galega, porque é uma cultura riquíssima, e sempre falo, é a nossa origem, somos se não filhos, netos da Galícia. Então, fora assim, a terceira geração, como disse, claro, a terceira geração que disse, não? Claro. Muito bem. Sim. Bueno. Então, para nós é um orgulho também fazer parte disso, e estou seguro que os brasileiros também vão se encantar com toda essa cultura, porque eu me encanto todos os dias. Eu me encanto aqui na Galícia todos os dias, quando ando pelas ruas e conheço novos sítios e falo com as pessoas e todo estudo a história. Eu estou encantado. E creio que com os meus conterrâneos, né, brasileiros, não seria diferente, assim como os galegos também apreciam a cultura brasileira, né? Claro. Bueno, Víctor, que te agradezo moitísimo a tua colaboración e a proposta ese traballo tan interesante que lle convidamos a todos os nosos escoitantes que se poñan no Facebook, que se poñan na Galicia Digital, que da lingua a prosperidade, porque Galiza debe aliarse primeiro co Brasil e non con Portugal. Bueno, pode facer as dúas cousas, tanto Portugal como Brasil, pero que veis que mire cara ao Atlántico, que é mellor solución e mellor aposta, claro que sí. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Seguimos en contacto. Una aperta funda y hasta la próxima. Hasta la próxima, Víctor. Una aperta grande. Vamos a despedir a Víctor con música. Kiko, adiante música, pues.